vou prosseguir. Sem dúvida, sem refletir, e quando eu morrer, vou virar pó, vou flutuar, vão me aspergir. Se alguém entoar uma canção, eu vou sair pelo tom e vou seguir. Eu vou dançar.